Vamos então à rubrica O Nosso Futebol. Rubrica O Nosso Futebol, esta semana com a Casa do Benfica de Paredes, fundada em 1999. Temos em estúdio três representantes, um diretor, Filipe Garcês, o treinador Daniel Gaspar e um jogador, que neste caso é o João Costa. Vamos começar, neste caso, pelo órgão hierárquico superior, digamos assim. Vamos começar com o diretor Filipe Garcês. Muito boa noite, obrigado pela presença em estúdio. E pedi então que nos falasse um bocadinho como é que surgiu esta equipa e esta Casa do Benfica de Paredes, que foi fundada então em 1999. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. A Casa do Benfica surgiu em 99, como já foi dito, através de um grupo de associados que decidiram criar um espaço onde os benfiquistas conseguissem mostrar a sua afetividade pelo clube, demonstrar o seu benfiquismo, não é? Juntaram-se várias pessoas, não é? Várias reuniões em salas alugadas, em garagens alugadas, em casas de alguns sócios, até chegarem a um consenso que era necessário para se fazer a casa, né? Construir a casa. Angariaram sócios, souberam dos estatutos que eram necessários para se criar a casa, falaram com o Benfica e há condições para se criar a casa, criou-se a casa, que começou em 99 e foi crescendo com a ajuda de muitos sócios fundadores, cerca de 480 sócios fundadores, que entraram com uma quantia em dinheiro, na altura cerca de 108 contos, ainda eram contos, sendo assim possível adquirir o imóvel que existe hoje, que é a Casa do Benfica. Apesar de a casa não ter começado onde se situa agora, na altura, numas instalações alugadas, depois na atual sede. Foi crescendo ao longo dos anos, foi evoluindo, foi adquirindo novas instalações junto à sede, né? E foi desenvolvendo o trabalho e foi criando e o seu espaço no Val de Sousa. Penso eu que um espaço a nível de convívio para os benfiquistas, essencialmente, não só porque não está fechada a adeptos de outros clubes, né? Mas essencialmente benfiquistas, está ali um espaço de referência do Val de Sousa para os benfiquistas. E também, à parte dessa vertente de espaço em termos físicos, também tem várias modalidades associadas à Casa do Benfica de Paredes, nomeadamente o futsal, e é daqui a pouco vamos ter já a oportunidade de falar com o treinador e o jogador dessa modalidade. Também tem a pesca, o atletismo. Como é que é gerir essas duas facetas, uma parte mais ligada ao público em geral, nomeadamente com o espaço físico onde tem, exato, a vossa sede, e depois a outra vertente? Quais é que são as principais dificuldades que sente nessa dupla estrutura da Casa do Benfica? É assim, as dificuldades existem, mas ultrapassam-se, certo? O espaço físico em si, a sede em si, funciona prontos para acolher os sócios, para acolher os adeptos. Quanto às secções, as secções são autónomas, são independentes, ou seja, é tudo Casa do Benfica, mas as secções têm cada secção um responsável que gera a secção e que organiza a secção, sempre prestando contas à direção, né? Pronto, é fácil de gerir porque as pessoas gostam daquilo que fazem, sentem aquilo que fazem. Tem sido mais ou menos fácil gerir essa situação. Ok, já voltamos a falar. Nesta altura vamos passar aqui a bola ao treinador da equipa de futsal, que nesta altura joga na equipa de futsal júnior, que está na 2ª Divisão Série 2. O Benfica, que nesta altura está precisamente a meio da tabela, está no 8º lugar. Eu pedi então ao treinador Daniel Gaspar, antes de mais boa noite e também obrigado por estar presente aqui hoje, quais é que são, neste caso é treinador há quanto tempo e por que clubes é que já passou até chegar, neste caso, até à Casa do Benfica de Paredes? Boa noite, obrigado eu pelo convite. Eu é a quarta época que estou a treinar uma equipa de futsal e sempre com a Casa do Benfica em Paredes. Sempre foi o clube que eu treinei desde o primeiro dia em que iniciei nesta modalidade. Tirei o curso de treinador de futsal de nível 1 em Aveiro, já há cerca de 4 ou 5 anos. Quais é que têm sido as suas principais dificuldades em orientar estes jovens para a modalidade? Ora bem, a maior parte deles eu já os treino, já os oriento, de certa forma, desde os 12, 13 anos. Portanto, conheço-os bem, sei também aquilo que posso contar deles, mas acima de tudo são jovens e logicamente temos de ter consciência que passam por fases distintas nesta adolescência e nem sempre é fácil, pronto, conciliarmos o futsal com a sua vida, porque tem muitas exigências também, mas o balanço é seguramente positivo. E já agora aproveito para lhes enviar um abraço a todos eles que seguramente nos estão a ouvir. Ok, eu perguntava, e olhando aqui para a estatística que o Tiago há pouco dizia que não servia para nada, eu que nunca vi ver nenhum jogo, mas ainda assim, olhando aqui para a estatística, a equipa leva 24 golos marcados, 31 sofridos, é mal do ataque ou mal da defesa que a equipa não está mais no topo da tabela? Ora bem, isso provavelmente também é por um bocadinho por culpa do treinador, pela pressão que coloca nos jogadores. Não temos sabido aproveitar, porque em termos de construção ou de número de oportunidades elas têm aparecido. É uma questão também de sorte às vezes, ou dos guarda-redes adversários estarem num bom dia. Vamos falar então precisamente com o guarda-redes capitão de equipa, João Costa, para tentar perceber porque é que já levam 31 golos sofridos, mas isto obviamente não serão todos culpa do João. Estás nesta equipa do Benfica há quantos anos e, neste caso, há quantos anos é que já estás na modalidade e há quantos anos é que estás no clube? Antes de mais, boa noite. Eu entrei para o clube há cerca de 4 anos e meio, 5 anos, ainda antes do atual treinador. E, bem, relativamente aos golos sofridos, nós somos 3 guarda-redes na equipa, vão rodando entre si. Penso que... E tu és o que sofreste menos, é isso? Se calhar, como eu sou talvez o que joga mais tempo, sou o que sofre o maior número de golos. Os golos podem surgir, a meu ver, por distrações defensivas, que é bastante. São bastantes. Perguntava-te, afinal de contas, o que é que a treinadora vos pede? Ele até que ele nem está aqui nem nada, nem sequer te está a ouvir. O que é que a treinadora vos pede em cada treino, em cada jogo? Ele pede-nos o máximo de nós, sempre foi muito dedicado com o nosso desenvolvimento enquanto desportistas. Acho que ele está a fazer um bom trabalho. A nossa parte dos jogadores também podemos corresponder melhor. Penso que o grupo tem capacidade para dar muito mais. É verdade, aqui sim. O Mister. Sim. Acha que a equipa sim, tem. E os jogadores têm consciência exatamente disto, só que pronto, é a vida de adolescente, nem sempre conseguem estar disponíveis como nós gostaríamos a 100%, digamos. Podemos então dizer que às vezes tem mais dificuldades na vertente psicológica dos jogadores do que propriamente na vertente técnica. É verdade. E a nível disciplinar também, logicamente, há sempre situações que nós não gostaríamos que acontecessem e somos obrigados ou forçados, em detrimento do resultado da equipa, a ter que fazer algum tipo de decisão que, logicamente, afeta o rendimento da equipa, mas, em primeiro lugar, está o respeito pelas regras do clube. Quais é que são os objetivos? Qual é que é o objetivo primordial para esta época? Ora bem, nós falámos no início da época, e tem sido um hábito nas últimas épocas, e para este ano projetámos um dos 4 primeiros lugares. Não estamos assim muito distantes em termos de pontos. Temos consciência, e já falámos enquanto equipa, que deveríamos ter, por esta altura, em função dos jogos que já realizamos, mais ou menos 6 pontos, que deveríamos ter a mais, e que nos colocava muito perto exatamente desse objetivo. Pronto, sabemos que falhámos, estamos disponíveis para trabalhar um bocadinho mais e procurar remediar no que ainda falta do campeonato. No que ainda falta. Se pudesse escolher um jogador para vir jogar, neste caso, na equipa do Benfica, apesar de ser no escalão júnior, é certo, mas vamos simular aqui que já estamos no escalão sénior, e nem vou perguntar-lhe qual é que seria, porque provavelmente será o Ricardinho, mas de qualquer das maneiras vou lançar-lhe essa pergunta. Qual era o jogador que gostava de ver, neste caso, nesta equipa, se é que também há alguma vedeta que eu posso desconhecer no escalão júnior enquanto futsal? Não, eu gosto muito do Ricardinho, gosto muito da forma como ele joga atualmente, acho que evoluiu muito, principalmente em termos defensivos nos últimos 2-3 anos, mas gosto também bastante do Cardinal, confesso. Muito bem, como é que a equipa costuma jogar normalmente? Em que tática? Sem desvendar muitos segredos, porque senão os adversários depois... Não. Nesse aspecto nós somos claros como é a água. A maior parte das equipas também tem a mesma forma de abordagem ao jogo, é um sistema de 2-2 tradicional. Às vezes temos soluções alternativas como outro sistema 3-1, vai também um bocadinho em função dos atletas que temos disponíveis e do adversário em si. Estamos preparados neste momento, posso dizer, para jogar em qualquer uma dessas formas. Muito bem, vamos voltar de novo ao diretor Filipe Garcês. Das três modalidades, do futsal, da pesca e do atletismo, qual é aquela que tem dado mais trabalho, apesar de ser autónomas, como já disse, qual é aquela que tem dado mais trabalho, por um lado, e por outro, mais e melhores resultados? Assim, mais trabalho, a mim, eu sei o trabalho que dá o futsal, porque sou eu o responsável máximo pelo futsal, sei que dá muito trabalho. As outras, que acompanho mais ou menos de perto, também sei que dão muito trabalho. No global, penso que todas, por igual, darão muito trabalho. A nível desportivo, sem dúvida que o atletismo é a modalidade forte da Casa do Benfica. O futsal já foi a modalidade mais acompanhada e mais, se calhar, falada. Nos inícios começou 4 ou 5 subidas consecutivas de divisão, começou na divisão mais baixa do distrital, foi até aos nacionais, inclusive foi uma vez campeã nacional, campeã distrital de futsal da primeira divisão. Agora, a nível de resultados que saltam à vista é o atletismo. Então podemos passar precisamente para o atletismo, onde recentemente, diria, Miguel Borges conseguiu os mínimos para o Campeonato do Mundo de Juvenis. E portanto podemos começar precisamente por aqui. O reconhecimento do trabalho do atletismo não é feito por nós, mas foi feito pelo Benfica, que contratou Miguel Borges e Diana Almeida à Casa do Benfica em Paredes. Ou seja, para quem não sabe, a partir de, penso que foi outubro, este outubro passado, Miguel Borges e Diana Almeida foram reconhecidos pelo trabalho e foram contratados pelo Benfica, ou seja, subiram um degrau. Eles não estavam mal na Casa do Benfica, mas Benfica é Benfica, pronto. Foi o premiar de muitos anos de trabalho da secção, de excelentes resultados, títulos de campeões nacionais, querem masculinos, querem femininos. Fomos reconhecidos agora recentemente com a contratação pelo Benfica. É sinal que existe valor, sinal de muito trabalho do colega, que é meu colega de direção, que comanda a secção de atletismo há alguns anos, que é o Paulo Borges. Um abraço para ele e obrigado pelo excelente trabalho que tem feito na Casa do Benfica, porque opa, penso que sem ele se calhar a secção não estava no patamar que está. Falando da pesca, a equipa da Casa do Benfica de Paredes participou no Campeonato Regional de Clubes e será mais ou menos dentro desta toada que a equipa se vai destacando no que diz respeito às pescas, é isso? Sim, a secção de pesca é uma secção que não tem tantos anos de atividade quanto o futsal e quanto o atletismo. É uma secção que tem dois anos e qualquer coisa na Casa do Benfica. Foi uma secção que foi criada na casa como outra secção qualquer. É uma secção que está a dar os primeiros passos, não são miúdos, são tudo adultos. É uma secção que tem tudo também para para obter bons resultados, para dignificar o nome da Casa do Benfica. É uma secção como o futsal e como o atletismo que vai se engrar de certeza no nosso meio. Para o futuro, o que é que o Benfica, neste caso a Casa do Benfica, pretende e quais é que são os objetivos que tem para o futuro próximo e mais longínquo também, como é óbvio? Objetivos desportivos, objetivos da sede em si, é assim, a nível de Casa do Benfica no seu global, está a decorrer o projeto da nova imagem do Benfica, que é uniformizar as casas do Benfica, praticamente todas com a mesma imagem e com uma imagem alusiva à região. Nós estamos inseridos nesse projeto do Benfica, estamos a tratar disso, está em fase avançada do projeto. Tem alguns sinais porque isso tem a ver com patrocinadores que estão ligados ao Benfica, mas está a decorrer. É um projeto inovador, é um projeto que vai mudar a face da Casa do Benfica, que já existe algumas mudanças, mas tem sido aos pouquinhos, e que a breve prazo, pronto, irá estar pronto. Esperamos que o Benfica também seja campeão, que era para festejarmos com a nova imagem. A nível desportivo, no que diz respeito à secção de futsal, espero sinceramente que os objetivos sejam alcançados, que a gente consiga ficar dentro dos 4 primeiros lugares, que ia ser sinal que o trabalho está a ser bem feito. A nível de atletismo, espero que continue a obter bons resultados, que continue a ter bons resultados, e na pesca é igual. O objetivo é não parar, é desenvolver em todas as vertentes em que a Casa do Benfica se está inserida, desenvolver sempre e sempre com otimismo, não pensar que isto está em crise ou que isto está, já chega tudo aquilo que ouvimos. Nós não queremos isso, queremos andar para a frente. Seguir em frente. Já voltamos então para a conversa final com cada um dos três. E para as despedidas. Até já. Parte da Falcão, atirou e gol! Bola na área. A análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM. Com o patrocínio PRN Informática. PRN Informática. Transformamos os problemas em soluções. Comércio de consumíveis para todo tipo de impressoras, faxes, fotocopiadoras e material de escritório. PRN. Parceiros PHC. Diga-nos o que precisa e terá um programa de gestão à sua medida. PRN. Com o Centro de Assistência Técnica. Reparação na hora de fax, impressoras e computadores. Se está a pensar em oferecer equipamentos informáticos, consulta PRN e ficará cliente. Transformamos os problemas em soluções. Em Rebordosa, ao lado dos Correios. Vamos então ao nosso habitual momento de despedir, digamos assim, mas antes vou perguntar ao guarda-redes da equipa, ao João, se tem algum ídolo enquanto jogador de futsal. Bem, não posso deixar de idolatrar a minha área, o Marcão, sem dúvida, que é o meu favorito. Depois gosto muito também do Arnaldo e não tenho assim mais nenhum ídolo em futsal. Qual é que é o teu objetivo na modalidade? Ir até onde? Até onde isto me levar, não quero deixar isto, já estou há bastante tempo e para onde parar eu não quero abandonar, porque é muito bom, ganhamos muitos valores desde que lá estamos, não só desportivos, ganhamos muitos amigos, é como se fosse uma família. E eu queria felicitar a Casa do Benfica e o Mister e tudo pelo apoio que nos dão, porque sem eles era muito complicado. Estava mais difícil. Eu ia dar precisamente agora a oportunidade de mandares uma mensagem para os teus companheiros, também para toda a estrutura que está por trás da equipa, digamos assim, e também já agora aproveita para os teus amigos, para a família. Exatamente, posso mandar agradecimentos a toda a família. Quero desejar um bom Natal a todos e um próspero ano novo. E um abraço para a minha equipa e eles que tenham força ao ouvir isto, que se motivem ainda mais para a segunda metade do campeonato. Muito bem. Treinador, vamos também a essa mensagem para o plantel Aproveito agora que eles têm uma forma diferente de me ouvirem que não frente a frente. Ora bem, por último é agradecer-lhes o trabalho que eles têm feito. Eu estou extremamente satisfeito com aquilo que eles me têm dado até aqui. Logicamente queremos sempre um bocadinho mais, mas é assim que queremos tudo na vida, não é? Queremos ir sempre um bocadinho mais além. Daí os objetivos que nos propusemos também serem difíceis. Nunca antes propusemos uma situação tão difícil, portanto, mas acredito que eles têm capacidade para isso, para lá chegarmos todos juntos. E acima de tudo, não esquecer que nós estamos a formar homens primeiro e só depois os desportistas de futsal. Portanto, é só isso que eu tenho para vos dizer. Muito bem, e vamos agora também à mensagem final por parte do diretor, que está aqui a representar o presidente, que não pode estar presente, o Sr. Carlos Nunes. Sr. Filipe Garcês, tem a primazia de deixar uma mensagem para todos os associados da Casa do Benfica e também para toda esta estrutura que, ao fim de contas, está e que, na prática, possibilita que todas essas modalidades no dia-a-dia possam continuar. Sim. Em primeiro, queria agradecer à Casa do Benfica e ao Benfica por me possibilitar de representar com orgulho o meu clube do coração, que é o Benfica. Que eu sinto o Benfica vive dentro de mim desde muito pequenino. Sem a Casa do Benfica não ia ser possível eu mostrar tudo aquilo que sinto e que posso fazer pelo Benfica. A nível desportivo, queria agradecer à pessoa talvez mais importante que eu sinto que eu tenho na secção, que é o treinador. Eu sem ele não conseguia ir a lado nenhum, porque ele sabe, desde treinos a jogos, nós temos várias situações logísticas que, se ele não colaborasse, nós, se calhar neste momento, já não tínhamos secção. E com a colaboração dele e com dois ou três pais que acompanham assiduamente a equipa, para eles também um grande abraço, que eles sabem quem são. Sem eles não seria possível a secção manter-se de pé. E queria mandar um abraço grande para os miúdos, a todos os miúdos, quer do futsal, quer do atletismo e alguns que tenham na pesca, porque eles são o futuro da Casa do Benfica. Eles são o futuro, são a nova geração. Agora é preciso é que eles demonstrem e que se esforcem, como disse o Daniel. Primeiro está formar um homem e depois um atleta, não é? Mas sendo um bom homem, de certeza que depois vai ser um bom atleta. Um abraço a todos. Agradecer à Rádio Jornal também por nos ter possibilitado de divulgar o nome da Casa do Benfica. O presidente não pode estar, delegou-me em mim essas competências. Um abraço para ele também. E desejar um bom Natal a todos os ouvintes e a todos os benfiquistas em especial. Muito bem, foi esta a entrevista à Casa do Benfica de Paredes, esta semana então na rubrica O Nosso Futebol.